curtição está rolando, só mudança que não quer. Essas equipes são de peso e agitam a cidade. Equipe Malas e as Supers Intocáveis. Comanda é o Miguel, DJ mete ficha, solta logo esse som. Eu quero é beber, chama logo o garçom. Chegou a equipe Mala com Miguel e Daniel, Anderson e Sherlon, Bruno e Adiel, Stephanie e Jane, Priscila e Jéssica, Sueli, a Marina, alucinada da galera. Supers Intocáveis, não tem padrinhação. Agita, dança e dá-lhe o batidão. Vai equipe Malas, faz a curtição. Agita, dança e dá-lhe o batidão. Com o Isla Saldi agitando a moçada. É o som automotivo que sacode e massacra. O alucinado e Joy na onda do Electro Melody. Sinta la presión, mané. Está rolando, só mudança que não quer. Essas equipes são de peso e agitam a cidade. Equipe Malas e as Supers Intocáveis. Esse som automotivo faz a festa é cruel. No furacão do asfalto que comanda é o Miguel. DJ mete ficha, solta logo esse som. Eu quero é beber, chama logo o garçom. Chegou a equipe Mala com Miguel e Daniel, Anderson e Sherlon, Bruno e Adiel, Stephanie e Jane, Priscila e Jéssica, Sueli, a Marina, alucinada da galera. Supers Intocáveis, não tem padrinhação. Agita, dança e dá-lhe o batidão. Vai equipe Malas, faz a curtição. Agita, dança e dá-lhe o batidão. Com o Isla Saldi agitando a moçada. É o som automotivo que sacode e mata.